quiseres, porque clama a mim. Diga ao povo que marche, pois a porta que eu abrir é pra você passar, não para quem te persegue. Eu sou teu Deus e te sondo, e eu estou aqui, vim pra te ajudar. E eu estou no meio, e eu estou no meio, e eu estou no meio. Entre você e o deserto, Deus. Entre você e a luta, Deus. Entre você e a prova, Deus. Entre você e o deserto, Deus. Entre você e a perseguição, Deus. Entre você e a luta, plantando, confiando, voltará com alegria, os teus olhos transportando. E eu já sei o hino que você está cantando. Grandes coisas fez meu Deus, por isso estamos alegres. Pega suas mãos, pega suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, na tua frente vai o leão da tribo de Judá, e ele nunca perdeu e nunca perderá batalhas. Ele não perde uma batalha, ele é um general de guerra, e ele está no meio. Diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, porque eu estou no meio. Diga ao povo que marche, marche, porque eu estou. Da tua família, do teu ministério, do teu casamento, da tua igreja. Se tem alguém que quer nessa noite, leva Levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga isso: grandes coisas fez o meu Deus, diga! Grandes coisas fez meu Deus, por isso estamos alegres. Diga: grandes coisas vai! Grandes.